está a correr, ou como é que estão a correr estes ensaios aqui nesta Veja? Muito bem, aliás estamos muito felizes por poder ensaiar num teatro com estas condições. E dá para montar o cenário, para experimentar o cenário, para experimentar os arranjos novos das novas músicas. E portanto estamos muito felizes por estar tudo a correr belíssimamente. Está preparado para uma turnê, vai ser um desafio, um risco, uma responsabilidade? Sim, há sempre uma responsabilidade quando se faz algo de novo, e realmente nós estamos a preparar um cenário totalmente diferente, nunca tínhamos feito. Portanto, este disco tem um conceito que é a necessidade da mudança e de estar em constante transformação. E portanto, essa é a razão pela qual o disco tem uma borboleta na capa também. E portanto o palco vai ser montado como se fosse um casulo que começa fechado e depois vai abrindo à medida que o concerto se desenrola. E portanto, em termos de cenário, acompanha o espetáculo cénico, acompanha o conceito musical deste novo disco. Portanto, há sempre essa responsabilidade acrescida quando se experimenta algo de novo. Tem entrado novas sonoridades no fado, como é que vê essa entrada? Eu vejo muito bem, para mim acho que faz sentido. Os artistas, os intérpretes, incluírem a sua própria identidade musical, seja em que género for, e isso acontece em todos os estilos musicais, e porque não no fado. Eu acho que todos os fadistas devem procurar o seu próprio caminho musical, e portanto, se fizer sentido para eles introduzir um determinado instrumento que normalmente não é habitual, acho que faz todo sentido. Estamos limitados pelo tempo na entrevista, o tempo passa a correr. Como é que é estes anos de carreira? Passaram demasiado depressa? Passaram, realmente tanta coisa aconteceu, coisas inesperadas, sim, mas passaram a correr. Ainda agora lancei o meu primeiro disco, não é? Há sempre aquela sensação que ainda agora começámos, sim. Este é já o sexto, não é? É verdade, é verdade. Ao qual intitulou Moura, o que quer dizer que tem um cunho mais pessoal. Por acaso não foi essa a razão. Realmente nós chegámos à conclusão que dois temas do álbum tinham a ver com o nome Moura, e também uma das letras relacionava o meu nome e a minha vida, digamos assim, com as lendas das Mouras Encantadas. E portanto eu entretanto fui pesquisar sobre isso e cheguei à conclusão que tudo estava interligado, quando comecei a procurar também o nome para este disco. Por exemplo, as lendas das Mouras Encantadas, as Mouras Encantadas eram seres que se transformavam, que portanto tomavam várias formas, e eu achei interessante porque tinha a ver com a ideia que eu queria transmitir com este disco, da vontade de me querer transformar em cada álbum. E portanto achei que Moura de facto era o nome assim que melhor definia aquilo que este disco representa. Mas é normal que os discos, à medida que nós avançamos no nosso caminho, na nossa carreira, é normal que os discos vão sendo cada vez mais nossos, não é? É normal. Ainda fico impressionada com a receptividade do público, em especial até fora de, não é, do nosso país, face ao fado? Sim, fico. Percebo cada vez mais que as pessoas sabem para o que vão, portanto, não vão à descoberta de alguma coisa. Cada vez mais as pessoas estão mais atentas e são cada vez mais conhecedoras. E portanto já distinguem bem, inclusivamente, os estilos dos fadistas que têm feito a carreira fora do nosso país. Mas ainda fico realmente, mas fico mais, por exemplo, com o desfado. Eu fiz 3 anos de turnê, e então aqui em Portugal eu fiz imensos concertos. E eu achava, agora ultimamente, nos últimos concertos que fizemos cá em Portugal, eu achava que as pessoas já não vinham outra vez aos concertos, não é? Então eu dizia, não, hoje está vazio, não é? E estava sempre cheio no final da turnê, e isso deixava-me espantada, porque realmente eu achava que as pessoas já tinham visto o concerto e que não viriam outra vez, mas isso deixa-me feliz. No estrangeiro, chegar ao patamar de conhecimento internacional da Amália é impossível, ou é possível? Realmente, a Amália é aquela figura que é conhecida mundialmente, por toda a parte onde nós passamos. Fala do reconhecimento, é isso? É do uma reconhecimento. Marca competitiva, a Amália? Quer dizer, é um bocadinho difícil eu dizer isso. É assim, eu acho que a Amália é insubstituível enquanto cantor, enquanto intérprete. Acho que isso é, de facto, é insubstituível. Agora, realmente, não sei se a marca mundialmente se será insubstituível. Isso não tem tantas certezas. E já há uma marca Ana Moura? Sim, já há uma marca Ana Moura, sim. E é que ele levará agora, não é, vários, depois deste arranjo e de ensaiar e preparar aqui, vai partir com este álbum para uma digressão mundial. Sim. Já temos imensos concertos marcados. Portanto, vamos. Vou começar para a semana, no Olympia, em Paris. Depois vou para Luxemburgo, depois para a Roménia, depois para os Estados Unidos. E venho cá a Portugal também para fazer algumas salas, como o Pavilhão Multiusos de Guimarães, o Meu Arena, o Coliseu do Porto. Portanto, tenho assim já assim, algumas datas. Por exemplo, o Meu Arena é uma sala que eu nunca fiz e estou extremamente feliz por fazer. E, portanto, estamos a montar um espetáculo especial para essa data. Porque eu falo como sida profissional. Foi um sonho de criança, uma imposição familiar? Foi assim. Eu não. Ainda estou assim a tentar a descobrir. Eu costumo dizer que foi uma obra do acaso, porque o fado sempre esteve presente na minha vida, através dos meus pais. Os meus pais cantavam e ouviam muito fado. E eu gostava de cantar também, mas eu costumo dizer que foi uma obra do acaso, porque na altura eu estava a gravar um disco de rock, aí convidaram-me para cantar numa casa de fados, o Senhor Vinho, que é uma das casas mais emblemáticas da história do fado, que é da Maria da Fé. E entretanto eu aí apaixonei-me mesmo pelo fado, e pronto, e acabei por gravar o meu primeiro disco de fado e deixar a carreira de rock de lado. Vê-se sempre a cantar fado ou tem alguma outra perspectiva? É assim, eu vejo-me e sinto-me fadista, mas gosto sempre de fazer experiências com outros géneros de música. Eu gosto de vários géneros de música, gosto de cantar outros géneros de música, embora, mesmo fazendo essas experiências, eu me sinta sempre fadista. António Cheinho e Ana Moura, é o duo perfeito no palco? Quem sabe, eu gostaria muito um dia de... Por acaso já tive alguns convites do Cheinho, mas ainda não se proporcionaram, porque na altura eu não estava disponível, com muita pena minha, mas gostava muito, sim. Era uma experiência que eu gostava muito. Conhece algum ídolo no fado? A Amália Rodrigues, para mim, sim, é sem dúvida o meu maior ídolo. Como é que gera a fama e ser ídolo também? Acho que giro bem, acho que é uma coisa, eu sou uma pessoa bastante afetuosa e portanto quando as pessoas me abordam é sempre com muito carinho e portanto eu tenho imenso gosto em ter esse contacto com as pessoas. Aliás, faço questão só de cumprimentar as pessoas no final do espetáculo. Isso só não acontece quando eu tenho de facto uma digressão, porque estou numa altura da digressão um bocadinho mais complicada e se por acaso estou um bocadinho doente, mas mesmo assim já aconteceu ir cumprimentar as pessoas mesmo estando doente, portanto, mas são raríssimas essas vezes, mas faço sempre questão e gosto imenso de cumprimentar e de saber ter esse feedback do público. Acho que é importantíssimo para mim. Mas vai ter alguns estarregenses aqui a assistir ao ensaio. É verdade. É uma forma mais descontraída, não é? Também de estar em contacto com o público e de permitir que algumas pessoas possam aceder. Sim, e possam perceber também o trabalho que antecede os concertos. Acho que é engraçado para as pessoas conseguirem perceber portanto, que há aqui imensa coisa que se faz, não é? Portanto, há imensas pessoas a trabalhar. Que não são só aquelas que o público vê, que estão em cima do palco, não são só os músicos, não sou só eu, portanto há uma equipa enorme a trabalhar e portanto acho que é interessante para sei que vêm umas escolas também, não é? Quem sabe se os meninos também não se identificam com alguma das profissões, dos técnicos de luzes, que são artistas incríveis, do técnico de som, etc. Portanto, acho que é engraçado, as pessoas, é interessante as pessoas poderem assistir e poderem perceber esse lado. Foi bem acolhida aqui em Estarraja? Muito bem, as pessoas são simpaticíssimas, sempre disponíveis para nos ajudar. Temos tudo ao nosso dispor, tem sido incrível. E o Cine Teatro como sala também já atuou aqui? Já atuou aqui duas vezes, exatamente. É? Sim. É ótima, uma acústica espetacular e, portanto, já dá para podermos programar um pouco, que nós temos uma mesa de mistura que dá para programar e, portanto, com salas com esta qualidade dá para nós podermos já deixar as coisas mais ou menos programadas, mais uma vez. Abordámos a palavra tempo várias vezes aqui na entrevista. Sim, o tempo está-se a escolher para a entrevista. Falando em tempo e falando em futuro, que futuro para si e para o fado? Eu, para o fado, eu acho que eu vejo um futuro brilhante, porque há aqui uma nova geração de cantores, músicos e até letristas e compositores. E, portanto, eu acho que o fado terá um futuro brilhante. Em relação a mim, eu espero, não é? Eu espero. Eu não gosto muito de planear, porque cria-me alguma ansiedade e, portanto, eu costumo adotar uma frase da Sofia de Mel Brunner, onde ela diz que gosta de viver na surpresa dos instantes, e então eu digo a mesma coisa, que gosto de viver na surpresa dos instantes e deixar que a vida me ofereça aquilo que me está destinado. A ansiedade só consola o pobre. É verdade. Exatamente.